piedras que lo hacen grande. El proceso después de que se hace la masita, que se aplasta, después. ¿Cómo se hace una buena bebida comestible? Comestible. Se engrasa el sartén, se pone también mantequilla y se coloca ya pues, a fuego medio. você conferiu Danny Tenaglia, de Ibiza, Gino Maggiorana, Colibri, Carlo Frasca, Desertica, Alex Ferti, La Russa, Dempsey Messi, Melancholic. Iniciamos o programa de hoje com Tony Stone, Feeding the Doves. No próximo sábado você confere mais uma sequência mixada no seu ritmo, no seu estilo. Rio Sul Rádio Lounge. Boa noite. Rio Sul Rádio. 10:39. Rio Sul Rádio Serviço. Amor, como assim? Você não vai dirigir? Relaxa, um ou dois copos, não dá nada. Bebida no trânsito mata. Anda. Anda. E nem sempre só você. Anda. A Rio Sul Rádio também está no Twitter. Siga nosso perfil e confira nossas publicações. Acesse twitter.com/RioSulRádio. Curta, comente, compartilhe, participe. Boa noite. Você está na audiência da Rio Sul Rádio. Как любовь твою понять? Я стараюсь доверять, но ты сжигаешь все во мне. Я везде ищу твой взгляд, он меня манит назад, но с тобой мне больней. Признаю, с тобой я мог коснуться до луны. Улетаю, когда стучишься снова в мои сны. И все, что думал я навек, теперь укутал серый снег. Как коварна судьба. Что с тобой насыла? the meanest things. Some days I'm holding my self-worth up by a string, a string. But every day that I don't hide myself away, to me, is a tiny victory. Some days it feels like a wrecking ball swinging through my rib cage, my rib cage. Some nights I'm just a million broken pieces singing on a stage. It's a tiny victory. And if battles can win a war, I can keep picking my sword up off the floor and learn to treasure these tiny victories. Tiny victories. Never. emotion. Why this affection keeps me wondering why. Chegou ao futuro. RioSulRadio.com. what you say. Rio Sul Rádio. Who knows how long I've loved you? You know I love you still. Will I wait a lonely lifetime? If you want me to, I will. 'Cause if I ever saw you, I didn't catch your name. But it doesn't really matter. I will always feel the same. I love you forever and forever. Love you with all my heart. Love you whenever we're together. Love you when we're apart. Ooh, when I finally find you, this song will fill the air. Sing it loud. Make it.